queremos que as nossas crianças possam usufruir de atividades ao ar livre, e a bola já sabemos que é uma das atividades que mais os atrai. Claro que tínhamos este cantito aqui, este cantito que estava em areia, e fizemos um repto aos irmãos Gonçalves no sentido de nos ajudar a construir isto. Nunca pensámos que isto fosse tão caro. Qual é que foi o investimento? Cerca de 20 mil euros. Para fazer um campo de futebol por esse valor é complicado, mas pronto. Achámos que sim, achámos que devíamos dotar esta casa de infraestruturas, sempre tendo em conta que é uma casa que tem que ser rigorosa na sua... Na gestão das suas finanças, e é isso que nós temos tido. Isto é uma mais-valia para as nossas crianças, quer as crianças de 5 anos, quer as crianças do Cátulo, que são muitas. O puzzle, temos neste momento 70 e tal crianças em puzzle, e eles vêm da escola e vêm e fazem a sua refeição e vêm dar dois pontapés aqui. É bom. Também vamos melhorar aquele jardim, o parque infantil. Aí fui eu que fiz questão de oferecer à casa os jogos tradicionais portugueses. A macaca, o jogo dos carrinhos, o jogo do galo, que vamos também implantar ali agora em maio, para que mais coisas eles possam, e lembrar-se realmente de jogos que neste momento alguns deles já não valorizam. Com este apetrechamento, com estas mais valias que vão implementando, também pretendem elevar ainda mais o nome da Casa da Lua. Pretendemos que os serviços que prestamos continuam a ser serviços de qualidade, quer na parte pedagógica, quer na parte lúdica e também no pessoal e na sua disponibilidade para tudo aquilo que é afetos, valores, princípios que devemos transmitir às nossas crianças desde berço.